Tem no olhar a magia, uma paixão. E na voz melodia tão linda, uma canção. Ela tem o andar de uma miss na passarela. Ela é tão bela. Ah, ela é tão bela. Toda vez que a menina aparece, chama atenção. O seu corpo perfeito balança qualquer coração. O seu jeito de ser sensual e tão feminina me deixa orgulhoso, eu digo vaidoso, ela é minha menina. Minha menina, minha menina, minha menina. Você me acende, me envolve, me prende, você me fascina. Minha menina, e até nas ideias a gente combina. Ela tem no olhar a magia, uma paixão. Na voz melodia tão linda, uma canção. Ela tem o andar de uma miss na passarela. Ela é tão bela. Ah, ela é tão bela. Toda vez que a menina aparece, chama atenção. O seu corpo perfeito balança qualquer coração. O seu jeito de ser sensual e tão feminina me deixa orgulhoso, eu digo vaidoso, ela é minha menina. Minha menina, minha menina, minha menina. Você me acende, me envolve, me prende, você me fascina. Minha menina, minha menina, minha menina. Seu amor me domina e até nas ideias a gente combina. Seu amor me domina e até nas ideias a gente combina.